Mas isso aqui, o senhor não sente um pouco de arrogância nessa frase? E ele está, sim, em processo de ascensão. É como se eu dissesse, eu sei mais da sua vida do que o senhor mesmo. Isso, como é que pode isso? Eu encarnado. Encarnado, não sabe nada. Porra, deu uma dor ali e fica fudido ali em cima de uma tarima, porra. É foda. E a dor? Isso é falta de pica. Pode ter certeza. Se for uma mulher, se Se for alguém uma. quer ajudar, pode ser também falta, né? Alguém quiser ajudar aí. E justifica, né, seu Tiriri, a gente às vezes ficar assim, ressabiado com alguma coisa que a gente vê, querer proteger os outros de ouvir aquilo, pelo bem do próximo, justifica? Não. Por quê? Não, você tem que ouvir o que tem que ser ouvido. Não interessa se você. Aí você se acha mais evoluído que o outro, pô. Sim, Não pode. claro. Se você tá na mesma faixa, caga, mija, come, bebe, porra, tá tudo igual. É. Nossa. Então eu vou continuar. Eu não preciso de caga. Perguntar? É, pode perguntar, você caga, mija? Ah. Caga e mija, então pronto, porra. Eu tô achando que é uma moça essa aqui, se tira. Uma mulher. Mas vamos lá. E Mulher é eles. foda, sangra todo mês e não morre. Puta que pariu. E não morre? Não, porra. E aí, essa prepotência é descabível. Não cabe. Descabível. Já tá errado aí. Claro. Quando ele fala sim, sim o caralho. Sim, quem disse sim pra ela? É. E ele está sim em processo de ascensão, É, claro, sim o claro. caralho. Ou seja, contestando o que o senhor falou e falando a verdade Isso. do mundo espiritual, ela encarnada. Isso, Claro. como? É. Que ser de luz é esse? Sim, claro, defendendo os prós, Isso. se jogando. Isso é uma maravilha, vai ver a vida dela. Ixi. E ele está assim em processo de ascensão sempre, olha, colocou sempre ainda. Eu, sempre. Ou seja, além de conhecer que o senhor está sim, conhece também que o senhor está Tá sempre. sempre, ela vive no meio. Vive no meio, seu tio? Vive, deve viver no meio. Sim, todos colhemos aquilo que plantamos. Isso. Certo. E se eu colho, todo excedente que eu crio volta para mim. Volta pra você, bom Certo. ou ruim? E o Exu é que faz esse movimento. Isso. É isso. Ah, aí ficou explicado. Tá explicado essa porra aí. Daí a pessoa falou assim: se eu puder dar um conselho, cuidado, pois coisas do gênero, ou seja, suas palavras naquele vídeo, Tem que ter cuidado mesmo. pois coisas do gênero proposto nesse vídeo podem colocar seu trabalho sério em descrédito. Bom, por quê? Se você não está tendo opinião nenhuma, É. você só está colhendo a minha visão, a minha fala. Como é que seu trabalho pode se despirocar? É. Não tem, isso é uma ameaça. A minha opção é falar. E tem alguém encarnado que o senhor conhece, que sabe mais da vida do Exu que o próprio Exu? Não. Não. Então qualquer um que chegar para mim e falar, olha, esse Exu não sabe o que está falando, eu é que sei. Essa pessoa eu já posso dizer que está meio. Tá fora. Tá fora. Está ali expressando carência, Isso, prepotência, vaidade. necessidade de atenção. Isso, ele quer ser o maioral da porra. Maioral, ou seja, alguém, uma fonte de consulta. Isso. E vai olhar a vida dele. Claro. Se precisasse, se não precisasse de atenção, não ia fazer Não é isso. pra Se não gente. tivesse carência, não ia fazer isso. Arrogância, vaidade. Não, não ia ter isso. Claro. Certo? Certo. Então tá bom, seu Tiriri. Eu Até. agradeço muito o esclarecimento. Ui, como é que você fala? Graças a Graças a Deus. Deus, seu Tiriri. Ui, ao cão também. Yeah. coloquei no ar, seu Siri, um... Você tá me vestindo a olhar pra essa merda. Tá. Eu já imagino uma piroca, alguma coisa assim, pra poder ficar à vontade. É, então tá bom. Eu coloquei no ar uma parte da gravação onde o senhor falava que Exu é neutro. Eu vou colocar um segundo aqui só para o senhor entender o que foi. Eu não tenho essa intenção de ascensão. Não existe isso que está falando. Senhor. Despirocar. Se quiser fazer o mal, vambora. Tamo junto. Que isso? É, porra. Vou falar o quê? Você quer que eu dê muito bonzinho? Então, ó, ficou assim. O senhor falando assim, eu não tenho essa intenção de ascensão. Se é o meu médium virar, eu vou junto. Não, não falei isso não. É. Despirocar. É. E baseado um pouco em que o Exu... É, e o senhor me perguntou se eu queria que o senhor desse uma de bonzinho. Que Exu não é bonzinho, Exu é neutro, ou seja, vai tanto para um lado quanto para o outro. E acredito que baseado nisso, uma pessoa teceu um comentário. Eu gostaria de tratar com o senhor alguns pontos e esclarecer para outras pessoas que talvez tivessem a mesma dúvida. Ou o mesmo ponto de vista a respeito do que o senhor passou. Disse assim, Jefferson, existem coisas que temos que tomar cuidado. Se a intenção é ajudar, existem coisas que são melhores que nem sejam postadas apenas para termos conteúdo. Primeiro, não existe coisa que tem que ter cuidado, tem que ter tudo cuidado. Uhum. Não é só coisa, tudo. Tudo? Tudo tem que ter cuidado. Claro. Então vamos lá. Um Exu de lei não se dispõe a atitudes desvirtuadas da lei, pois são executores da lei. E o que é a lei? Qual é a lei? A lei é... É a vivência. Todo mundo é obrigado a ter a vivência de alguma coisa. E você só vive se experimentar. É. Não é isso? Sim. Então, tá, estou dentro da lei. É. Fazendo bem ou fazendo mal, estou dentro da lei. Não estou fazendo experimentar. Sim, sim. Mas vamos tentar entender o ponto de vista dessa pessoa sobre lei. Porque para ela, lei é fazer o bem. Está dentro da lei é fazer algo que proporciona a evolução do espírito. Mas o senhor já falou, o senhor não tem intenção então, de ascensão. Então, quando bota um aleijado aqui, ele também é bonzinho. É, então. O aleijado conseguir, através das dificuldades, ter mais paciência, se melhorar e assim evoluir. Então ele não é ruim. Não. Ele tá ajudando. Tá. Mas tá ajudando de uma forma que é o caralho, né? Botar um aleijado é foda. Sim. Então aqui, se Exu de lei é isso, trabalhar para a lei é fazer o bem, proporcionar a evolução da pessoa, isso talvez, que ele tá falando. Sim, talvez na visão dessa pessoa, o que o senhor falou aqui é errado. Mas na sua visão, o senhor concorda com a minha definição de lei, que lei é vivenciar. Lei é lei. O que, que é lei para o senhor? Lei só existe se você vivenciar, senão só fica lá escrita. Não é isso? Ah, certo. Se não vivenciar aquela porra, para que tem a lei? É porque tem a fora da lei, não tem? Sim. Senão não existia. Só existe o defeito que tem a virtude. Isso. Então, o que significa ser a virtude? O que significa estar na lei? Isso. Pra estar um Exu, na lei é cumprir o que a lei manda. Isso é estar na lei. Sim. O que a lei manda? Errou, pune. O que é a punição? Na linguagem de vocês, o mal. Ah. Se eu estou punindo, eu estou fazendo bem? Não, estou fazendo mal. Mas o mal com propósito. Certo. Não é o mal sem propósito. Não. O mal sem propósito é pegar um atirador e matar ele. Certo. Matou por quê? Não sei, não gostei da cara dele, matei. É. Isso é o mal. Uhum. Agora, se eu fizer ele passar um sufoco, uma adversidade dele lá, para ele aprender alguma coisa, isso não é mal, isso é a lei. Ele tem que aprender, porra. Tem. Certo. Existem dois caminhos ali. Que vocês falam aqui. Um caminho é o amor, outro caminho é o quê? A dor. A dor. Se não vai pelo bem, vai pelo mal. Certo. Pelo mal, segundo o nosso entendimento do mal. Mas pro Exu, caiu aqui, levanta lá, perdeu um ponto aqui, ganhou dois lá na frente. Isso, e vamos levando. Tá. Ou perde dois aqui, ganha um lá, tudo faz. Mas o senhor falou, eu não tenho essa intenção de ascensão. Não. Ascensão é mérito. Fala. Não é, é isso que faltou compreensão. Certo. E aí quando diz assim, um Exu de lei não se dispõe a atitudes desvirtuadas da lei. Não, não se põe mesmo. Isso está certo. Quem que está desvirtuando? É. Se você entendeu o que é lei, você não vai desvirtuar. Mas vai desvirtuar. Não. A lei é, fode ele. Eu vou não, não vou foder ele não. Então eu estou desvirtuando da lei. Entendi. Aí o que a pessoa está entendendo é que é o seguinte. Nunca, dentro da lei, haverá a proposta para um Exu foder alguém. É esse, o senhor acha que é um pensamento ingênuo da nossa parte? Da nossa ou desse? Da nossa como encarnados, a maioria, sei lá. Mas é com quem ele está falando? Sim, sim. Também se inclui. Não. Não é ingênuo. Não, tem nada de ingenuidade. Tem muita sabedoria aí por trás. Tem. Eu tenho que saber qual é o ponto fraco dele, é, para poder atingir e ele sentir. Certo. Se eu for no ponto forte, ele não vai sentir porra nenhuma. Sim. Vou continuar lendo. Exu é neutro quanto à visão das atividades que ele promove. Pois se na lei ele tiver que executar um trabalho negativo para provação de alguém a mando da lei, assim será feito. Pois a lei é uma só e ele a executa. Ele está falando a mesma coisa que eu falei. Que pô, o senhor falou. E ele atua no polo negativo, nos livrando do negativo, aí já... Atua no polo negativo, nos livrando do negativo e vitalizando nossas positividades. Como é que eu vitalizo a sua positividade? Equilibrando. Bom, não tem outro jeito. Se ela estiver desequilibrada, eu vou atuar onde? Onde está o desequilíbrio para poder equilibrar? Certo. Se a balança está assim, eu tenho que pesar aqui para ela poder descer. Se está muito positivo. É foda. Não existe um muito positivo. Não existe. Se é muito, é desequilíbrio. Ah. Passou do equilíbrio, torna-se negativo. É desequilíbrio, mesmo sendo bonzinho. Então o senhor já não está mais usando uma linguagem positiva e negativa. Está usando equilíbrio e desequilíbrio. É, para poder responder isso aí. Certo. Para não haver ambiguidade. Haver quem? Há uma mulher bonita aí. Ah, essa pode haver. Essa pode haver. Ambiguidade, duas formas de olhar para a mesma coisa. Isso. Claro. Então ela falou, por isso a visão dele ser neutro, pois atua das duas formas. Mas jamais um Exu de lei se dispõe a fazer o mal a pedido de nós humanos. Aí outra... A outra polêmica. É. Quem falou isso pra ele? Ou pra ela? Quem tá falando aí? Ele ou ela? Não dá, usou é um viadão, nome... É viadão, é viadão. Usou um nome que não é nome de gente. Então é viadão. Usou um nome Umbanda, não sei o quê. Ainda usa o nome dos outros sem necessidade. É. Faz sim. Faz sim. Faz sim. Peraí, pro pessoal acompanhar, porque tem gente que já esqueceu a frase. Por isso a visão dele ser neutro, pois atua das duas formas, mas jamais... E... Porra, se o homem disse que ele atua das duas formas, como é que jamais? É, então vamos... Porra, isso aí tá meio... ambiguidade, né? Ambiguidade, é, tá ambiguidade, claro. Por isso a visão dele ser neutro, pois atua das duas formas, mas... Jamais um Exu de lei se dispõe a fazer o mal a pedido de nós humanos. Por que não? E por que não se atua das duas formas? E se é para equilibrar? Porra. Ó, meu marido tá me metendo a porrada, o que que eu faço? Filho, a porrada nele. Ah, mas ele é mais forte que eu enfraqueço ele. E tu mete a porrada. Eu não tô fazendo? Sim. Não tô agindo nos dois polos, certo, porra. Quem bate, tem que gostar de levar também. Mas pode bater com tanto que não tire sangue, com tanto que não maltrate muito. Não, pode tirar bastante. Pois é, existe um equilíbrio que a gente, que a gente chamaria de maus tratos, porque a gente não tem a visão do espírito. Isso. Que trata o espírito, não o corpo. Porque quando ele fala isso, nós encarnados, ele já está botando um ser humano. Em cima de uma lei que não é humana. Sim. É acima dessa compreensão humana. A lei você não sabe qual é, a lei está dentro de cada um. Dentro de cada um. É a lei de cada um. Uhum. Isso é a lei do outro, ele achar que está sendo prejudicado pelo outro. É. Nós temos a capa, aí não podemos, aí vai estar infringindo a lei. Se eu entrar na órbita dele e fazer o que ele acha que quer fazer, certo. Aí eu não sou eu, aí não é isso da lei, não é executor de lei. Claro. Agora, se ele estiver correto, eu vou amenizar aquela porra. Como é que eu amenizo aquela porra? É. Fazendo o outro sentir a mesma coisa que queria que ele sentisse, porra. Sim. Não é assim? Amar o outro como a ti mesmo? Sim. Não, detestar o outro como a ti mesmo também. Porra, tem os dois lados. Tem os dois lados. É, os dois lados, ele me falou aí? Falou, atua das duas formas. Por que que tem tanto... tanto cuidado com dizer que tem Exu de lei? Será que é vaidade da pessoa? É. Todo Exu é de lei. Todo Exu que se diz Exu, vem na linhagem de Exu, é de lei. Ele executa uma lei de um superior. E essa lei é igual para todos nós. Mas que eu digo Exu. O senhor sabe que depois cresci na católica, mas por opção eu estudei bastante no espiritismo. E uma pessoa espírita que se aproxima da Umbanda e entende pelo menos um pouquinho, se apaixona naturalmente. É? É, natural. E aí eu odeio. Eu odeio, né? Mas sim? Sim. Ah, eu disse assim, que entende a Umbanda, né? Mesmo. Aí se apaixona e tal. E aí o que acontece? Com aquela estrutura psicológica, espírita, ele acha o seguinte, o Exu sendo de lei, ele vai fazer o bem, vai contribuir para a evolução, tanto minha pessoal, como a evolução dele, como a evolução do planeta e daqueles que me rodeiam circunstantes. Mas a lei é para a manutenção da ordem. Certo. Não é isso? Sim. Qualquer lei é para isso. Sim. E se para a manutenção da ordem tem que dar porrada em todo mundo, nós vai dar. Certo. E aí ele chama isso de mal, ele pode chamar do que ele quiser. Certo. Nós atuamos dos dois lados. A evidência do que o senhor falou foi uma experiência que eu tive na casa do senhor Giramundo, onde o Exu Morcego Dilma, mãe de santo, veio visitar. Ele falou assim, se o senhor Giramundo virar aqui e começar a quebrar, eu meto o pé em tudo também. Isso, não foi a ordem? E se ele veio, ele é o dono, ele veio com a ordem. Certo. Então nós se juntamos e faz tudo junto. Então, e por que que eu falei do espiritismo e tal? Porque a gente tem essa ideia de que o meu Exu é bonzinho. Isso. Claro, sempre. Quando o senhor, eu vim visitar o senhor, sim, foi que caiu a ficha que o Exu Tiriri, que trabalha comigo, se numa casa de Umbanda que não tem essa lei, alguém chega e lhe pede para fazer um mal para uma sogra, ele vai e faz. Isso. O que que a sogra está fazendo? É. Tudo tem dois lados. E o que que a pessoa ativou no Exu? Isso. Que é ela que está provocando isso. É. Ele está reagindo. É. A toda ação gera uma reação. Uhum. E a reação vem. É a lei do bate e volta. A reação? É a reação. Uhum. Ou seja, é o que o senhor falou já antes. Tudo aquilo que a pessoa, o consulente, traz para o Exu, ativa no Exu, que naturalmente o Exu lê, porque a pessoa não está em paz, não está em equilíbrio. Isso. Certo? Chegou para o Exu. Então aquele excedente que entregou para o Exu lida com aquilo. Isso. É isso. Para retornar a pessoa para o equilíbrio. Isso. O como, a lei maior não está nem aí. Não, tem que voltar para o equilíbrio. Certo. A criatividade é do senhor aí. Isso. O jeito que isso vai voltar para o equilíbrio. Certo. Não tirou o capote, não. Mas no caso me ensinou que tem que tirar o capote. Esse... Lamber. Como é que é, seu Tiriri? Malucado me ensinou que tem que tirar o capote disso aqui e lamber. Tem que lamber. É. Tá falando, o Tiriri tá falando do charuto para que ele tá vendo. Mas vamos continuar aqui. Exu de lei. Então o senhor já foi chamado de Exu de lei? Eu sou Exu de lei. O senhor é Exu de lei? Não é. O senhor de é um lei. Exu tronado? Da lei. Exu tronado, senhor? O que, que é tronado? Tem algumas pessoas que dividem por níveis, né? Exu pagão, Exu batizado, Exu tronado. E Exu... é batizado não é Exu, pô. Por quê? Se é batizado é católico. O senhor não usa essa separação de níveis, né? Tanto que o senhor, eu perguntei isso, a diferença entre o senhor e o Tiriri que trabalha comigo, o senhor falou, trabalhamos na mesma falange, somos todos iguais. Tudo igual. E o senhor ainda citou o exemplo de um hospital com vários médicos, diferentes ocupações, mas todos no mesmo nível. Tudo é casaca. É assim? É assim. Uhum. Certo. Então continua. Ah, o meu é coro, sempre é assim, né? É. Ninguém quer ter o pagão. Só quer ter o coroado. É. A coroar o caralho. E nessa, acredito eu, né, se entendi direito, nessa literatura, aqueles Exus que atuam dentro da Umbanda já são aqueles do batizado, coroado e tronado. Você entendeu? Que pensa. Pagão não chega a trabalhar na Umbanda. Por que não? A menos que seja como um estudante junto com um outro Exu coroado do lado. Isso, mas não é, o nome não é coroado. Não é? Não, todo Exu é de lei. Uhum. Se ele chegou na função de Exu, se ele é pagão, como você falou aí, é porque a função dele é pagão. Certo. Mas não tem essa separação que o humano faz. Isso aí ele está usando o mental dele. Certo. A forma que ele viu os ensinadores que ele leu lá. Mas não é isso, ele leu errado. Leu errado. Leu errado. Pode estar escrito certo, mas ele leu errado. Claro. Ou seja, de tudo que eu vejo e experiencio, eu posso criar uma estrutura da qual eu posso me servir para passar o ensinamento para outra pessoa. Você não acha que isso é uma prepotência do ser humano? O quê? Eu trabalho com o Exu coroado. Sim, senhor. O meu Exu é batizado. É. O meu Exu não fode. O meu Exu não fala piroca. Não fala mal, não faz mal para os outros. Não faz mal para ninguém. Não faz o caralho, faz sim. Mas, por exemplo, eu sou evoluído, não falo palavrão, meu Exu não vai falar palavrão. Por que não? Então, é o ele que não as é pessoas, você, porra. É o que as pessoas pensam, né? E o que é palavrão? É, palavrão nem sempre é ofender. Não, pô. Claro. É o que vocês entendem. Certo. Quem é que não tem cu? Quem é que não tem piroca? É. Não sim? Sim. Por que então a gente quer sempre que o Exu seja bonzinho? Isso é do mental de cada um. Isso é mental. Exu não é bonzinho nem malzinho. Exu é Exu. E acabou. E qual é a função do Exu? Executar a lei. Mas o senhor não Mas pensa... Mas nem a lei do médium. Uhum. É a lei de cima. O senhor não percebe uma vontade sincera da pessoa de pintar a religião com cores belas? Pra quê? Pra passar uma falsa ideia? Ideia ou desenho dessa religião? Então uma religião só de bonzinho? É. Aí tá desequilibrado, não tá? Sim. Só bonzinho tá desequilibrado. Quando você determina uma ordem de chegar no horário, botar uma roupa, uma nanga, botar... Isso para muitos é mal, porque na vida dele ele é todo atrapalhado, porra. Para fazer isso é uma merda. Para chegar aqui no horário é uma merda. Uhum. Então isso também não é mal? É. Mas não é o mal para o bem? Sim, senhor. Para unificar uma coisa que vai ser feita? É. Então é isso. Você tem que pegar um exemplo simples para poder... Entendeu o complicado. Agora chegar aqui, Tiriri, eu quero que matar o filho da puta que está do meu lado. Tá? Por que você quer matar o filho da puta? Não. Ele está me sacaneando. Está sacaneando mesmo? Vamos ver se está. Trabalho. Tá. Vamos ver se está. É. Né? Se tiver, nós vamos fazer alguma coisa. Matar não, porque ninguém tem esse direito. Matar não? Matar não, não existe isso. Não existe. Está existe, pega uma arma e mata. Mas você matou o corpo. A alma não, o espírito não. É, certo. E aí? Ajudou alguma coisa? Ah, o problema não resolveu. O que ele fazia? Encarnado vai fazer desencarnado. Não ajudou em nada. Não. Então o que essa criatura aí tem que entender é que o que ele fala é muito bonito, mas na prática não funciona. É. Não é assim, a verdade não é essa. Uhum. Isso é de lei, não interessa se é coroado, sepultado, o que, que ele é? É. Ele é de lei, ele cumpre a lei. E a lei ele não sabe qual é. A não. Lei vem de cima. Vem de cima? Vem. Então não adianta. Por exemplo, se eu chego aqui, eu me comprometo com a minha pombogira de alimentar a quartinha dela, o assentamento dela, e daí eu não faço. Você não comprometeu? Sim. E por que não vai fazer? Então você desequilibrou o negócio. Certo. Houve um comprometimento. É. Houve uma palavra aí, um verbo. Sim. E você não está cumprindo. Então não. Ela tem o direito de meter a porra de você. Tem o direito? Tem, porra. Agora, essa história que a gente ouve é real? Por exemplo, teve um caso de uma mulher que fez essa promessa, daí em outro lugar, Pombogira incorporou num passante, num cidadão que estava do lado, numa outra moça, e sentou o pau nessa menina fisicamente. Isso, maravilha. Ela não merecia porrada? Acontece isso, então. Acontece, pô. Tô andando na rua, o cara do nada vem me socar e ele, depois ele acorda, o que eu fiz? Acontece. Uhum. Não é com tanta frequência, mas acontece. Certo, claro. Ou seja, isso o espírita já acha errado, porque devia dar tempo ao tempo e as experiências diárias vai afinando a pessoa com as suas potencialidades internas. Isso, você acha que afina? Vai ficar velho, vai ficar do mesmo jeito. Porque essa tomou a porrada e não mudou nada. Não adiantou também. Não adiantou porra nenhuma. Mas vocês cumpriram a lei. Fiz o meu papel. O que foi determinado, nós fez. Certo. Às vezes é melhor a gente sair daqui sem dívida do que com dívida, né? É melhor, porra. Porque voltou. Aí caminha. Claro. Por isso que eu falo, a ascensão é mérito, não é meta. É mérito, claro. Então vou continuar aqui. Por isso a visão de ele ser neutro, pois atua de duas formas. Mas jamais um Exu de lei se dispõe a fazer o mal a pedido de nós humanos, pois são evoluídos, e um Exu de lei já possui, sim, o poder de diferenciar o certo do errado. Claro que possui. Possui. Possui. O que é o certo? Mas é o certo e errado da visão do espírito. Isso. O que é o certo na visão do espírito? Nós cumprir não... a lei. Não. Volta tudo de novo. Naquilo que a gente já falou. Isso. Ou seja, a pessoa quase que entendeu o que o senhor explicou. Só colocou um pouco das crenças dela própria. Isso, aí é o mental dele. Certo. E justifica, né, seu Tiriri? A gente às vezes ficar assim, ressabiado com alguma coisa que a gente vê, querer proteger os outros de ouvir aquilo, pelo bem do próximo, justifica? Não. Por quê? Não, você tem que ouvir o que tem que ser ouvido. Não interessa se você... Aí você se acha mais evoluído que o outro, porra. Sim. Não pode. Claro. Se você tá na mesma faixa, caga, mija, come, bebe, porra, tá tudo igual. É. Nossa. Então eu vou continuar. Pergunta se ele caga. Perguntar? É. Pode perguntar, então você caga, mija? Ah. Caga e mija, então pronto, porra. Eu tô achando que é uma moça essa aqui, se tira. Uma mulher. Mas vamos lá. Mulher e ele. Foda, sangra todo mês e não morre. Puta que pariu. E não morre? Não, porra. Então tá. E ele está sim em processo de ascensão sempre. Pois o astral é de uma única lei. Bom, depois eu continuo, ela falou aqui, mas vamos focar um pouco nisso. E ele está sim em processo de ascensão. Então. Para eu falar isso do senhor, uma eu tenho coisa que... é estar no processo. É. Outra coisa é ter isso como meta, finalidade. Claro. Como meta. No processo de ascensão, todos estão, porra. Sim. Se entender que ascensão é evoluir. Certo. Mas na verdade, não evoluir na mentira. E nem é evoluir, é conquistar o mérito. Isso. O senhor não tem a intenção de ascensão. O senhor falou isso bem claro. Não, eu não tenho. Claro. E nenhum tem. Quando ela diz assim, e ele está sim em processo de ascensão... Sim, continua. Está no processo de ascensão. Certo. Mas não como meta. E sem a intenção, não age baseado nisso. Não, se age nisso, não ascensiona porra nenhuma. Foi o que o senhor explicou e deixou claro aquela vez. Isso. Claro. Mas isso aqui, o senhor não sente um pouco de arrogância nessa frase? E ele está sim... em processo de ascensão. É como se eu dissesse, eu sei mais da sua vida do que o senhor mesmo. Isso. Como é que pode isso? Eu encarnado. Encarnado, não sabe nada. Porra, deu uma dor ali e fica fudido ali em cima de uma tarima, porra. É foda. E a dor? Isso é falta de pica. Gosto de certeza. Se for uma mulher, se for uma... Se alguém quer ajudar, pode ser também falta. Né? Se alguém quiser ajudar aí. Se alguém quiser ajudar. Como que a manda gente... Manda essa filha da puta ler um livro, pode botar isso. Como é o nome daquele? Manda... Diálogo com um executor. Não é isso? Quando um executor conversa. Manda ela ler essa porra. Tem um ela livro... vai entender o que eu vou falar. Tem um livro que chama Diálogo com o Executor. Isso. E ali a pessoa passa em forma de parábola um pouco do que vocês vivem. É, porque o desencarnado, vamos botar assim. Ele fala, quem falou que não sente dor? Não sente dor porra nenhuma. Aquela rola quando entra dói pra caralho. E entra a rola mesmo. Entra? Entra. Ou seja, sexo. É. Se ela na vida ficou presa a isso, quando ela desencarnar, ela tem que esgotar isso aí. Certo. E quem não fez nada quase? Vai fazer, que vai achar lindo. Passa todo mundo pela mesma rola. Represou? Isso, estava reprimido. Porque é do ser, é o animal do ser. Mas ela fez por um propósito maior. Quem? A pessoa que se privou do sexo durante a vida acredita que fez aquilo por um propósito maior. Não tem propósito porra nenhuma. Quem se priva, privação já é desequilíbrio. Certo. Você não tem que se privar de nada. Você nada. Tem que fazer a contento. Certo. Não pode ser exagerado nem menos. Tem que ser no nível. Certo. Se o equilíbrio a marcha é todo dia, vamos todo dia. Todo dia. Se é uma vezinha só, uma vezinha só. Quando ela sentir que está exagerando, daí para. Isso, porra. Claro. Enquanto é errado, se... né, porra? Não é assim também, porra. O que é errado? Arde. Ah, arde? É, toda hora, porra. Tá certo. O senhor citou esse livro por conta dessa situação. Isso, só para explicar isso. Claro. Não estou dizendo que esse livro é melhor, não. Não, não. Foi um executor falando. Certo. O senhor pegou no mental do seu médium essa experiência que ele teve. É, ele já leu. Claro. Então, a história ilustra. O senhor não está endossando o livro? Não, nada claro. A ver. Essa história ilustra, certo? Porque daí a pessoa ouve e fala assim, ô, o Tiriri falou, então o que o livro fala é verdadeiro, é aquele Exu existe, aquele então, executor existe. Então, se fosse assim, assim, desencarna um. É. O Exu vai lá, tudo pega no colo, vamos levar ele lá. Sim, para Aruanda. E o puta se debatendo, não quero, não quero, vamos, neném, vamos. Porra, vai tomar no corpo, porra. Ah. Ah, não quer não? Então fica aí, filha da puta. Fica aí. Então eu vou continuar. E ele está sim em processo de ascensão, sempre. Bom, o que gerou esse diálogo nosso agora, por último, foi a ideia da prepotência nossa de humano de querer saber como funciona o mundo espiritual. Isso. Mas a gente tem uma ideia pelos livros e as literaturas e as psicografias, certo? Isso. Mas ainda não somos espírito para ter a visão completa, para ter a compreensão. Isso. É isso. E aí. Essa prepotência é descabível. Descabível. Já é, já tá errado aí. Claro. Quando ele fala sim, é. Sim o caralho. Sim, quem disse sim pra ela? É. E ele está sim em processo de ascensão. Claro. Sim, claro. O caralho. Ou seja, contestando o que o senhor falou e falando a verdade. Isso. Do mundo espiritual, ela encarnada. Isso. Claro. Bom. É. Que ser de luz é esse? Sim, claro, defendendo os prós. Isso. Se jogando. Isso é uma maravilha, vai ver a vida dela. E ele está assim em processo de ascensão sempre, olha, colocou sempre ainda. É, sempre. Ou seja, além de conhecer que o senhor está assim, conhece também que o senhor está sempre. Sempre, ela vive no meio. Vive no meio, senhor? Vive, deve viver no meio. Daí ela explicou por quê. Pois o astral é de uma única lei. Isso é verdade. Mas a Terra também. Todos, é uma lei só. Claro. E qual é a lei? A lei é a vivência. Evoluir. Evoluir. Aprendendo com o quê? Com seus erros, com as suas falhas. Sim. E mas... quem são os erros e as falhas? É. O negativo. O negativo. Quando o senhor fala a lei é evoluir, o senhor diz que isso não está ligado à pessoa ter não. Isso como meta. Não. Claro. Isso é mérito. Ah, eu vou ser bonzinho para ela porque eu vou ganhar um grau. Vamos dizer assim. Ah. Então você é bonzinho só para ganhar um interesse. Grau, não é? Eu não sou bom. Não. Eu estou fazendo aquilo com interesse. Então a evolução é mérito. Sim. A meta é cumprir a lei. Caridade no espiritismo é benevolência, indulgência e perdão. Então, por isso que a gente... Puta merda, essa porra de perdão. Por... Não é porra nenhuma. Por que, seu Tiririnho? Porra, o filho da puta te dá, faz uma merda fodida. Ah, perdoei. Perdoou o caralho. Enquanto tu não vem passar a mesma coisa, tu não vai ficar sossegado. Não vai. Porra, isso é do humano. Então, quando a gente ouve... Por isso, então, o que o senhor está explicando, faz a gente entender que o que dizem os espíritos quando voltam é verdade. Porque a gente ouve dizer assim que muito espírita trabalhou a vida inteira sendo bonzinho, fazendo tudo que a doutrina pedia e acabou no umbral. E aí, como é que explica isso? É. Porque ele fica revoltado. Dentro dele ele não evoluiu porra nenhuma. Ele fez só por uma ilusão. Isso é ilusão. É ilusão. É ilusão. O mal não é mais nada do que uma ilusão. Porque no final tudo é a mesma. Nossa. Não é uma lei única? Sim. Então. O mal é uma ilusão. Então o senhor acredita que isso não acontece só no espiritismo? Não, acontece com tudo. Todas as religiões? Todas. Quando começa demais ali... É, o padre, às vezes, a filha da puta tem que ir lá rezar a missa. Puta que pariu, ele fica doido pra aquela merda acabar. É. Nossa. Mas ele termina com a consciência tranquila que fez o bem. Bem pra quem? Pra ele, que terminou rápido. Não, mas eu quero dizer assim, ele podia ter ficado na casa dele, mas se esforçou pra ir lá e rezar a missa. Isso. O Pai de Santo se esforçou pra ir lá no terreiro. Mas não é, esse esforço é natural. Sim. É o cumprimento da missão dele. Mas se for pra ser bonzinho, pra evoluir... Aí não serviu de nada. Não serviu, é isso que o senhor tá explicando. É isso que eu tô explicando, claro. Não serviu de porra nenhuma. E a gente faz isso diariamente. Isso. Por que que você come? Pra alimentar o meu corpo. É. Não, não pra ficar de bem com o meu corpo. Não. Claro. É uma função a mais. Isso. Certo. Aí, continuando aqui. Entendeu, Maracinha? E ele está sim em processo de ascensão, sempre, pois o astral é de uma única lei. E independente da vibração que estivermos, todos estamos aqui. Assim como todas as entidades da nossa amada Umbanda estão do lado de lá. Mas todas em busca de evolução e crescimento espiritual com a prática da caridade e bem ao próximo. E se alguém chegar para fazer o mal, você não está fazendo bem? Certo. Ele não está entendendo que está sendo vingado? Sim. Porra? Isso não é o bem naquele momento para ele? E é isso que eu quero dizer. Não. O senhor sabe que teve um preto velho que falava assim, Deus é a causa primária. Ele diz, vocês têm isso no espiritismo, mas vocês não aplicam isso na sua vida. Não. Se o cara vai lá, assassina o outro, se Deus é a causa primária, foi Deus que causou aquilo acontecer. Deus sabe o jeito que você vai morrer. Oh. O senhor concorda com essa visão? Não foge da lei, não foge da lei? É. Se aquele ali ia morrer, foi só desculpa. Agora, ele ia morrer de qualquer jeito, poderia morrer de outra forma. Certo. Só que houve uma ação negativa. Sim. Ali. E essa ação negativa foi permitida. Foi. Foi permitida. Claro. Então o senhor concorda com essa visão? Claro, porra. Isso aí é o que o senhor fala também. É a mesma coisa. Claro. Ela usou a mesma coisa que eu falei para dizer que eu estou errado. É. Não, o senhor concorda, eu digo, com essa visão do preto velho, que Deus é a causa primária, ninguém se suicida. Se a pessoa tira a vida, chegou ao ponto de tirar a vida e conseguiu tirar a vida, estava no caminho dela. Se fala que uma folha não cai, que não esteja com a permissão, pô, o outro vai matar sem a permissão? Certo. Porque mata o corpo, o físico, claro. Não mata o espírito. Às vezes não fez morre. Um bem porque o espírito queria logo sair do corpo. Ah, vambora, vambora, que aí logo vambora. Claro. Não é assim? Certo. É assim, sim, senhor. Daí continua quando assim. Quando você tem uma doença, é consciente dessa doença, uhum. Aí não pode fazer fumador. E você faz, o que tu tá fazendo? Tá se matando, tá? Você sabe que não pode. É, sim. É esse que tem que tirar o capote, por favor. Claro, tá se matando, sabe que não pode? Esse tira o capote. Então eu vou continuar lendo aqui. Aí lambe. E independente da vibração que estivermos, tananã. Aí ela disse assim, mas todos em busca da evolução e crescimento espiritual com a prática da caridade e bem ao próximo. Isso aqui desenha exatamente o que a doutrina espírita prega. Ou que os espíritas compreendem. Isso. Que todos estamos aqui na busca da evolução, crescimento espiritual e para isso temos que praticar a caridade e o bem ao próximo. Tá bom. Daí continua. E para ser nossos guias, são mais evoluídos que nós, pois como Deus permitiria sermos guiados por alguém menos evoluídos que nós em busca da nossa evolução? Uhum. Então está propondo que a gente também está evoluindo, tem que praticar o bem e a caridade para chegar lá. E como que um Exu que não pratica o bem e a caridade pode vir nos instruir? Praticando mal. Não é assim? Se você tem um discernimento o que é bem e o que é mal, na forma mais ampla dessa palavra, você não vai fazer. Você sabe que aquilo vai te prejudicar. Vai. Então você não faz. Então não existe isso. Não existe. Certo. Ou seja, o senhor está dizendo de certa forma que tudo que eu faço na minha vida, se eu levei a cabo aquela ação, foi porque no momento que eu fiz, eu acreditava que era o melhor para mim. Isso. Então era o certo, para mim. Para você. Daí eu não vou quer ter dizer que seja para a lei. Claro. E se aquilo foi uma atitude baseada a algo dentro de mim que estava fora de equilíbrio, o excedente vocês vão corrigir. Isso. A vida corrige trazendo de volta aquilo que a gente plantou, ou seja, isso. Quem colhe, planta. Quem colhe aquilo que plantou. Sim, todos colhemos aquilo que plantamos. Isso. Certo. E se eu colho, todo excedente que eu crio, volta para mim. Volta para você, certo. Bom ou ruim. E o Exu é que faz esse movimento. Isso. É isso. Ah, aí ficou explicado. Tá explicado essa porra aí. Daí a pessoa falou assim, se eu puder dar um conselho, cuidado, pois coisas do gênero, ou seja, suas palavras naquele vídeo. Tem que ter cuidado mesmo. Pois coisas do gênero proposto nesse vídeo podem colocar seu trabalho sério em descrédito. Bom, por quê? Se você não está tendo opinião nenhuma. É. Você só está colhendo a minha visão, a minha fala. Como é que seu trabalho pode ser despirocar? É. Não tem, isso é uma ameaça. É uma ameaça que me coloca no ponto de dizer que como se eu estivesse buscando crédito de alguém. Isso, e você não está. Eu não estou buscando. Essa não é a sua meta. É. Sua meta é o quê? Dialogar. É. Escutar o que nós temos para falar. Sim. O que for bom, os bons vão escutar. O que for ruim vai escutar. É. E pronto. E no lugar de eu falar com vocês e guardar só para mim, eu gosto de registrar e postar. Isso. É uma coisa que eu faço por mim. É sua meta, seu trabalho. É. É natural para mim fazer isso, claro. Isso. Se eu fizesse buscando crédito, quando eu ouço um negócio desse, eu fico desesperado. Aí você, puta que pariu, e aí? O que, que eu vou fazer? Então você não está fazendo para um bem maior, você está fazendo um bem para você. É. Que é pequeno, é um grão de areia no monte. Se fosse pensar assim, né? É. Claro. Por que que todo mundo quer dizer o que é certo para a gente, seu Tiriri? E não fala para si. Daí a pessoa diz, eu entendo a forma que a entidade colocou, mas existem muitas pessoas que podem não entender. Ah, ou... então tem que enganar. Tem que falar de acordo com quem tá ouvindo. É. Vai se fuder, pô. Eu vou falar o que eu tenho que falar. Certo. Entendeu, entendeu. Não entendeu, pergunta. Não entendeu? Pergunta. Ué. Tá certo. Então, aqui a gente viu uma... Não, pai, não. A gente viu uma pessoa que gosta de dar conselho. E que... Mas conselho fútil. É. Não serve pra porra nenhuma. E um conselho que não foi solicitado. Não. Tentou interferir. Porque se puder dar um conselho, realmente pode, mas vai ser com o próprio exemplo. Isso, com o seu exemplo. É, com o exemplo da própria pessoa. Isso é que serve. Se ele chega aqui, eu quero fazer esse caminho. Eu vou dizer pra ele, olha, esse caminho tá tortuoso. Tem um mais fácil, você atinge mais rápido. Mas ele é que vai escolher qual dos dois quer. E o senhor sabe, não é a única pessoa que fala para tomar cuidado com descrédito? Ou seja, sempre quando alguém fala assim, cuidado com descrédito, quer dizer que aquela própria pessoa se preocupa com isso. Isso. Se tivesse no meu lugar, para ela seria uma preocupação. Ela não fala, ela não botaria isso porque não bateu com o que ela pensa. Certo. E aí foge do propósito. É. Se eu for falar o que eu penso, então eu faço. Então você fica diante dela e fala, blá, blá, blá, blá, fica falando. Diante da câmera, né? Certo. É. Se eu fosse preocupar com o que eu falo, eu ficaria eu mesmo, fazia um vídeo de 10 horas ali, acabava tudo, acabou. E fudeu, pronto. É. Se é o que eu entendo que é certo, que é pra passar, entrevista eu. Quando você chega na casa, você fala, numa casa pra fazer isso. É. Você pergunta, ah, aqui faz o bem, aqui só pratica o bem, aqui só pratica o mal, aqui faz o quê? Você não pergunta isso, você entra... Eu vim conversar, escutar o que o Tiriri tem para falar. Exato. E vai escutar o que eu tenho para falar. Vou. Ah. Se o senhor fala que o senhor que mata, que é certo matar, é, o senhor falou o que o senhor isso. acha que você falou. O seu trabalho é só botar isso, mais nada. É. Daí ela disse, eu entendo a forma que a entidade colocou, mas existem muitas pessoas que podem não entender como tem que ser entendido. Então, melhor nem ser colocado. Porque nós como também... tem que ser entendido? Quem é ela para falar isso? Foi o que eu percebi. Prepotência, arrogância... Tudo. Vaidade. Ela sabe de tudo, porra. Vaidade. Ela não está encarnada. Mas ainda assim, se não tivesse encarnado, o senhor não pode passar a visão do giramundo. O senhor só pode não, passar... Não, só a minha, porra. Ainda assim, não dá para saber tudo. Não. Nem o desencarnado, imagine nós. Então vamos continuar. Então, melhor nem ser colocado, porque nós também seremos responsáveis na lei pelas informações e entendimentos que damos aos nossos irmãos. Mas você não está passando informação nem entendimento, você está expondo uma palavra. Vai lá. Você não está dizendo que tem que seguir isso. Isso. Ou tem que interpretar desse como jeito. Como ela está fazendo. Ah. Ela está fazendo isso. Certo. Claro. E tem, o senhor sabe que tem muita gente que produz conhecimento que não consegue desenvolver a missão que trouxe por conta disso. Isso. De se preocupar. Fica arraigado nessa vaidade, nesse preconceito. Não, e também por medo de dizer assim, eu vou ser responsável na lei pela informação que eu proporciono e entendimento que damos aos nossos irmãos. É errado, pô. Tá errado, né? É errado. Porque entendimento é cada um que tem o seu. Entendimento é de cada um. Claro. Se a pessoa entender o senhor e dizer assim, ah, Exu faz o mal, eu vou agir o meu Exu na maior potencialidade, vou abrir a casa, todo mundo que quiser fazer o mal, vem em mim. Foda-se, ele que fez isso. Ele eu que não fez. Falei, eu não mandei ele fazer isso. É, certo. Mas aí ele entendeu isso. E ela tá pedindo pra eu me preocupar com esse tipo de coisa. Como que você vai se preocupar se isso existe? Eu ia ficar louco. Você só tem que botar o que existe. E o que existe é o que nós fala. Certo, acabou. Certo. E a interpretação de cada um é responsabilidade deles. Depende do mental de cada um. Certo. Daí diz, seremos responsáveis na lei pelas informações e entendimentos que damos a nossos irmãos. Aí a pessoa me deu assim uma liberdadezinha aqui. Sabe quando o escravo se comporta? Isso. Daí ela falou, ou então, ao menos, ao final do vídeo, se coloque para esclarecer esses pontos que com certeza serão bastante confusos na cabeça de muitos. Ou seja, eu chego no vídeo e falo, olha, o seu Tiriri quis dizer isso, isso, isso. Não, isso. Aí é você falando, não sou eu. Não, mas que, tá vendo? Ó. Oh. Eu até fico feliz de ler isso, porque eu não sei se é ingenuidade, eu coloco ingenuidade nisso. Muita gente vê maldade isso. Aqui. Ou carência de atenção um pouco. Isso. Dessa pessoa. Porque veja, ou então, ao menos ao final do vídeo, se coloque para esclarecer esses pontos que com certeza serão bastante confusos mas na cabeça dele. Mas a finalidade não é essa. Não é essa. Não é fazer esclarecedor de nada. Certo. Até porque você não está na missão de esclarecer. Olha lá. Você está na missão de divulgar. Certo. Quem divulga não esclarece. E quem esclarece é quem esclarece responde. Quem esclarece é quem escuta isso e vai brigar lá em cima. Ela teve um esclarecedor, só que a... Como se fala? A burrice dela não permitiu ela ouvir o que foi dito. Ela ouviu o que ela quis ouvir. É. Só. Entendi. E eu percebi também nessa fala, Tiriri, um negócio. Se eu pegar e começar a interpretar o que vocês falam, então eu estou passando todo o conteúdo que o senhor passou pelo crivo da minha lógica, da minha razão, e eu só posso dar aquilo que as minhas experiências me proporcionarem dentro isso. Do meu mental, intelectual. Mais nada. Ou seja, enfiando filtro para os outros poderem olhar para aquilo. É isso. Quer dizer, estou estragando com o trabalho. Porque o outro não tem a tua visão. Não. Não tem a tua cabeça. E eu posso interpretar bem errado o que o senhor falou. Ao contrário. Querendo fazer o bem. Isso. Acaba fudendo um monte. Acaba estragando. É. Então tá aí. É até bom a gente conversar disso, porque fica esclarecido para muita outra gente que não fala, mas pensa assim. Isso. E já tive dirigente que chegou para mim. Você tem a responsabilidade do conteúdo que você proporciona. Nós, como... influenciamos a população? Não existia porra nenhuma. Ah. Não influencia nem ele, que dirá a população. Não influencia ninguém? Não, cada um ouve o que quer. E essa pessoa é que ela quer fazer o bem para a Umbanda, quer divulgar a Umbanda, mas do jeito certo. Dessa maneira? É, dentro dessa ética aí. Ah, ele não tem nem ética. Se preocupando com o que os outros pensam, mas mais que isso. Se preocupando que quando os outros tiverem acesso ao conteúdo que ela criou, eles não decidam fazer nenhuma besteira. Olha a preocupação da pessoa. E ela vai conseguir isso? Vai ter dor de cabeça e não vai conseguir. Nunca, porra, nunca. Ela está lidando com o humano. Humano é as duas polaridades. Certo. Senão não era humano. Senão não era. E essa pessoa me procurou bem por essa razão. Para que eu não estragasse a Umbanda linda que essa pessoa está querendo criar no mundo. Isso. Umbanda linda. É. Pura. Umbanda é Umbanda. Umbanda pura. Não existe isso. Umbanda é Umbanda. Não tem pura nem limpa. É Umbanda. E ela termina assim. Fraterno abraço. Como é que o senhor entende isso? Ah, é para responder. É. Vai se fuder, filha da puta. O conteúdo que o senhor passou pra gente pareceu claro. Isso. E um trabalho feito dentro da lei. Isso. E deixa a gente um pouco... O orgulho da gente é ferido quando diz assim, eu quero dizer que a Umbanda é linda e que o meu Exu é lindo e que não faz o mal, que todo mundo... E ela tá ensinando... É. Falando na linguagem mais... De você olhar assim, patinha, porra, tá feia pra caralho. Aí tu abraça ela, você tá linda hoje, que maravilha. Eu tô fazendo bem a ela? Não. Não, porra, eu tenho que chegar, patinha, que merda é essa? Tu tá com a bunda de fora, porra. Claro. Não tem que falar? Certo. Eu não tô ajudando? Sim. Ela, de repente, nesse momento, ela não tá olhando aquilo. Certo. Pra ela é normal, mas o outro falando, ela já vai, é mesmo. Vou te botar uma coisinha mais... Porra. É, isso também é um pouco chamar a população de burra um pouco, de né? De idiota. Dizer, não consegue assim, compreender por si próprio. Isso. Não consegue crescer com as experiências. Isso. E vai pensar besteira. Isso. Vai fazer coisa errada. Dizer que você é burro. Certo. Mas ao mesmo tempo, a pessoa... A gente aprende assim, seu Tiriri. Como é que o senhor ia falar para uma criança como que o papai e a mamãe faz um nenenzinho? Isso. Como que eu falava? É. Papai pega a mamãe, bota deitada, enfia ele a pica, goza. Ah, não aguentou, seu Tiriri. Ah. Mas não é isso, pô. Sim. Se a criança não sabe o que é isso, fica lá mesmo. É, fica. Mas assim, o que eu vejo que eles querem dizer é o seguinte, como é criança ainda, tem que dizer, olha, a mamãe e o papai... Aí foge todo do espiritual, porque aquela criança é o quê? Um espírito encarnado. Certo. E às vezes é mais velho do que quem está falando. Certo. E sabe mais do que quem está falando. Ah. E cria na criança um sentimento de que a mãe e o pai são mentirosos. Isso. Já fica aquele negócio dentro dela. Já. Eu tenho que mentir para me fazer entendido ou... Isso, chegar pra criança e falar o que é. Falar o que é, sem florinho. Uhum. Pode não usar esse termo, mete-lhe a pica, pode falar outra coisa, enfia piroca. Certo. Mas tem que falar, porra. Tem. Só isso. Mas não pode dizer, o papai planta sementinha na mamãe e a plantar? Plantar você tem que cavar um buraco, o buraco já tá cavado. Já começou a mentir. A sementinha não é uma só, são várias, é um prazer, né, assim? É. Então tem que explicar tudo, olha, isso é bom de fazer, isso é bom, mas tem a hora certa, tem certo. O momento certo. Aí é educar. Uhum. Agora educar com mentira, porra, vai querer o quê? Criar o quê? Como é que vocês falam? Um maluco? E acha que vai ser plantado, vai cortar a barriga, vai cavar, vai botar a semente lá dentro? É, certo. Daí um dia ele vê alguém plantando alguma coisa e fala, ah, é assim que a gente nasce. Isso. Claro. E se plantou a semente já houve a trepação, não houve? Como? A semente já teve a trepação. Depois, a hora que a semente foi plantada... Isso, já foi trepada ali. Já. Ali já é a semente. Sim. Mas para ter a semente, como é que chega? Aí se eu fosse o candango, eu falava, mas como é que chegou essa semente? É. E vai responder Ixi. O quê? Daí ela vai falar, mais pra frente você vai entender. Aí não, aí ela vai entender lá fora, é melhor entender aqui dentro. Ah, entender lá fora. Chegar pro candango, olha, principalmente pra candango, olha, se alguém chegar lixando, passando a mão lá, a mão cá, você não deixa, conta pra mim, conta pra outro, conversa, por isso aqui. Agora fica inventando história. É. Inventando história não funciona. Não funciona? Não. O senhor acha que não funciona porque... Daí eu falo assim, bom, se em casa eles mentem pra mim, não são meus amigos e não são verdadeiros e sinceros. Então vou procurar amizade lá fora. Mas vai procurar. Vai. Vai. Claro. Tu não procurou? Acho que todo mundo. Todos procuraram, tu não procurou? Eu não lembro muito a minha infância. Lembra sim, pô. Eu lembro. A primeira ninguém esquece. Principalmente se for ruim. Tava pensando em procurar amizade lá fora, não fazer sexo. Não, vai fazer pra ver como é que é. Certo, certo. Ah, por que que a gente tem esse pudor com o sexo de, não fala, isso daí é tabu? Isso, criaram. Você sabe que isso foi criado na Idade Média, né? A igreja. Isso, porque fugia dos padrões, pra ninguém trepar, mas eles trepavam muito. Olha. Mas a pregação era não trepar. Trepar, o senhor fala fazer sexo com gosto. Isso. Uhum. Não, fazer sem gosto não faz. Não faz? Não. Tá certo. aí não faz. Uhum. Então veio de lá. E aí as famílias foram. Mas e quem não tem nada a ver com essa religião? Acaba sendo afetado pelo consciente coletivo, né? Isso. E cria esse. Como é que fala? Padrão. Padrão. Padrão. Sim. Esse padrão de pensamento. Errado. Certo. Errado. E gera o que está gerando hoje. Gera o que está sendo gerado hoje. Entendi. Claro. Você acha que a candanguinha toda bonitinha, toda, vai lá, fica nos amassos, mão aqui, mão ali, vamos lá, e fica só nisso? Tem que explicar ela, porra. Tem que botar ela consciente da merda que pode acontecer. É. Olha, tu vai se fuder se tu der essa merda aí. Se der, tem que dar consciente, usar capote, e aí vai. Ah. Ela sente que está sendo sincera, é só mais um processo da vida humana. Isso. E mais nada, porra. Não tem nada de espetacular, de medo, de nada, tabu. Nada disso. Nisso. Então, toda essa conversa que a gente teve hoje também veio um pouco disso. Desse medo do outro ir pro desconhecido e lá se perder. Se Exu tiver tabu, não é Exu. Porque Exu é o quebra-tabu que os humanos botou. Só isso. Então não tem assunto que o senhor não fale? Não. Na frente dos outros? Não, todo mundo. Claro. O senhor, por exemplo, fala, o senhor não acha antiético? Ela prega a verdade, não prega? Prega. Aí mente. É, não dá. Que pregação é essa? Certo. Mas o senhor não acha antiético o Exu, num terreiro de Umbanda, dando atendimento, chega pra consulente e fala pra uma pessoa, pô, tu tá gorda. Por que antiético? Ou não seja... Tá... Como? Não tá gorda. Sim, mas ela vai se sentir mal, né? Não, ela vai ficar, porra, tô percebendo. Ou ela vai se cuidar, ou então vai virar pra mim e vai dizer, foda-se. Eu, muito obrigado. Dei meu recado, porra. Se o senhor chegar pra um consulente e falar assim, filha da puta, você tá traindo seu marido e o marido do lado. Aí é outra coisa. Ah. Eu tenho que chamar ela. Então tem uma ética que Exu segue. Isso, eu vou falar com ela. Se tu continuar, eu vou contar. Certo. Aí é outra coisa. É outra coisa? Aí é outra coisa. Então, isso diferencia do pudor. Isso não é pudor. Isso é consciência. Certo. De fazer aquilo que está na lei. Eu não vou provocar nada. Aí eu estou provocando. Certo. Eu vou esclarecer, não provocar. Não vai provocar. Não. Claro. E eu aviso logo, quando chega, ó. Se vier o perna de calça, eu vou contar, hein? O senhor fala? Fala, pô. Tá certo. Então, o que o senhor acha que... é a atividade que Exu não deve fazer. Tudo isso que causa o desequilíbrio que vocês estão querendo corrigir. Porque nós somos para equilibrar, não para causar desequilíbrio. Certo. Que aí está contra a lei. Uhum. E aqui o senhor sempre faz brincadeira com um com o outro sobre a sexualidade. É para a gente se desprender um pouco desse... É, sair desse tabu, sair dessa merda. Todo mundo trepa, porra. É. É uma exceção de cagar, mas é uma exceção. E a gente então começa a olhar um pro outro como humano, passando por dificuldades, como todo mundo. Isso, normal. Ainda mais agora que tem essas coisas de tela. Uhum. O candango já de pequeno já vê isso tudo. E aí? Você vai falar o quê? Não é melhor você falar, orientar? Sim. E quando ele vê, não, já foi isso aí que eu já sei. Tá certo. Que mensagem, então, o senhor dá para as pessoas que sabem melhor que o Exu como é que é a vida no mundo espiritual? E falem a verdade, só isso. Ou então cala a boca, soca a boca no cu e pronto. Só. É. Pronto. Que falem a verdade ou não falem nada. E fica na dela. Porque aí ela não vai estar também interferindo. Certo. É uma opção dela. Certo. A minha opção é falar. E tem alguém encarnado que o senhor conhece que sabe mais... da vida do Exu que o próprio Exu? Não. Não. Então qualquer um que chegar pra mim e falar, olha, esse Exu não sabe o que tá falando, eu é que sei. Essa pessoa eu já posso dizer que tá meio... Tá fora. Tá fora. Tá ali expressando carência... Isso, prepotência, vaidade... Necessidade de atenção... Isso, ele quer ser o maioral da porra. Maioral, ou seja, alguém, uma fonte de consulta. Isso. E vai olhar a vida dele. Claro. Se precisasse, se não precisasse de atenção, não ia fazer isso. Não ia fazer. Se não tivesse carência, não ia fazer isso. Arrogância, vaidade. Não ia ter isso. Claro.